E o seu dia seja de celebração, abraços apertados e sorriso sincero ao lado das pessoas que você mais ama. Parabéns, feliz aniversário! E neste novo ano da vida, te surpreendendo com as coisas mais lindas que eu não posso te oferecer. Feliz aniversário! Parabéns pelo seu dia. Parabéns pelo seu dia. E o seu dia seja de celebração, abraços apertados e sorrisos sinceros ao lado das pessoas que você mais ama. Parabéns, feliz aniversário! Neste novo ano da vida, te surpreendendo com as coisas mais lindas que a minha forte oferecer. Feliz aniversário! Parabéns pelo seu dia! Parabéns pelo seu dia!